vai. Tem que ser vagabundo, tem que ser vagabundo, tem que ser vagabundo, tem que ser. Tem que ser vagabundo, tem que ser vagabundo, tem que ser vagabundo, tem que ser. Marighella, revolução, casa azul, informação, granja foi inspiração. Minhas cores, Godoy, fundão. Não vou dar decepção, rap me deu a condição, pra mim tá firme e fortão. Nos cantos do capão, lealdade vem de coração, salve lá pros meus irmãos. Treme o teto, a casa, o chão, quando chegar o salvão. Pega os pela, os pioi, não dá boi, puxa o bonde, faz por onde nós possa ver e merecer. Boca de se fuder, se o Marcosa resolver, quero ver, debater, tem que ter. Pra trocar. Noite de muito frio, reza para o seu anjo. Nas pistas, homem bomba, a chapa tá esquentão. Dê um salve nos bebê que colou com as prima. Não se iluda, sangue bom, as mina tem disciplina. Da Godoy, a Z.O., nós é tudo família. Do sem querer, a Zona Norte, salve diretoria. A quebrada que só quer sorrir, polícia que quer reprimir. Os mano que só quer ouvir, rap nacional, sim. Foda-se, vim pra confundir, sábio não quer me ouvir. Vou causar, tumultuar e sair. Pode vir me pegar, pode crer que eu não tô só. Se eu tô com bang africano, atiro uma vez só. Não me venha com recalque, mas o respeito basta. Nem ouro nem prata, a mãe guia, a rota mata. Se pega na calada eu vi, vários nas estradas subi. Nem muito longe daqui, o rap foi uma saída pra mim. Resistência e coerência, não confundir as aparências. Tudo tem uma consequência, tem que ter ciência. Seu voto, a sua opinião faz a diferença. E se vier como for, tô aí. Se eles quiser, demorou, pode vir. MP, lenda viva da Sabin. Um, por amor, dois, por me faz me rir. Para o alto e avante, degustando do verdinho. Direto da Sabin, meus irmãos, para o mundo. Se o Big é da Godoy, tem que ser, tem que ser, tem que ser vagabundo. Tem que ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser. Tem que ser vagabundo, tem que ser vagabundo, tem que ser vagabundo, tem que ser. Tem que ser vagabundo, tem que ser vagabundo, tem que ser vagabundo, tem que ser. É chara.